dizer que é muita honra estar aqui com vocês, que é muito legal isso, né? A gente se juntar, se conhecer, pessoas de diferentes lugares. Muito importante essa época, essa era que a gente está vivendo no mundo, né? Ainda com tantas guerras entre povos. Eu acho muito lindo mesmo a gente estar aqui juntos, sentados em roda. Eu fui convidada pela Curinã e pelo Caio para vir compartilhar alguns saberes, dividir com vocês um pouquinho. Eu faço um trabalho com plantas medicinais e aqui nessa terra está cheio de pajés, cheio de mulheres que sabem muito sobre isso, né? Senhoras, aqui mesmo já ouvi o nome de 3, 4. Não vai ser muita novidade que eu vou contar para vocês, não. Eu vim falar um pouquinho de óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são o perfume das plantas. Tem planta que é cheirosa, tem planta que não, né? Me fala umas plantas cheirosas que vocês veem. Comum aqui, aroeira. Aroeira, mestra, aroeira. Capim-santo, né? A cedeira também. É, a cedeira de uva. O chachafrás também. Jasmim. A Maria Preta, né? É. Uma planta daqui, cheirosa. O hortelã miúdo, hortelã grossa. As plantas que têm cheiro, elas são consideradas assim pelos alquimistas como se elas fossem mais evoluídas espiritualmente. É um poder que elas têm, que é de desenvolvimento mesmo. Elas são mais evoluídas, a gente pode dizer. E elas têm esse perfume para elas, né, para a vida delas assim. É para ajudar a atrair os polinizadores, então quando elas, né, querem que as abelhinhas vão lá namorar, para fertilizar, para polinizar, elas liberam esse perfume. Muitas vezes também para se proteger. Elas soltam esse cheiro para eliminar pragas, né? E para as plantas que têm o cheiro, faz parte da vida delas, assim. Se a gente tira o cheiro delas, a gente mata elas de alguma forma. Então, os cheirinhos delas ficam organizados. Cada planta guarda o seu perfume numa parte. Tem planta que guarda na flor, como é o caso do jasmim, da rosa. Tem planta que guarda na raiz o cheiro. Por exemplo, o gengibre. O gengibre é super cheiroso, né? Aqui também nós temos uma plantinha que a gente reca no campo. Ela tem um cheiro de pomada giló. Ela dá uma... pequena assim, ela dá uma florzinha branca. É a cânfora, não é? Tem um cheirinho de cânfora. É, cheiro de pomada giló. A raiz dela, né? É, a raiz dela. Tem planta que guarda o óleo na folha. Tem planta que guarda o óleo no fruto. Eu tô aqui falando de óleo, mas tem também dois tipos de óleo. É o cheiro, né? Tem esse que a gente chama de óleo essencial, que esse é o cheiro da planta. É um óleo que voa, que é sutil, que é volátil, que está o tempo inteiro indo para o céu e de novo condensando e fixando na planta. E tem o óleo fixo, por exemplo, o óleo do coco, o óleo do abacate. Esses são óleos fixos, né? Eles têm o mesmo nome, mas são componentes bem diferentes. Esse óleo nem chega a ser oleoso, ele é bem fluido, bem leve. Então, eles ficam, né, nessas partes das plantas e dentro disso eles estão em umas micro bolsinhas. Então vem o orvalho da manhã, da madrugada, repousa ali. Então quando o sol nasce, essas bolsinhas se estouram e esse perfume vaza para a natureza, é levado para os céus. E ela, de novo, produz, né? Então, para a gente extrair o perfume, a gente faz uma destilação. Usa o calor para essas bolsinhas, igual é no universo, né? Igual é na natureza. O sol, o calor é que faz expandir. Então é como se a gente cozinhasse a planta. Imagina que é uma panela de pressão, só que tudo que sai o vapor a gente agarra e depois condensa para aquilo virar líquido de novo. Como se a gente pudesse captar toda a fumacinha que sai da panela de pressão, botasse na geladeira, que aquilo ia ser o óleo com a água, né, com o vapor d'água. A gente, nós, então a planta usa isso para ela, né, para se defender e para polinizar. Mas é uma coisa muito evoluída e nós homens conseguimos nos comunicar com esse perfume, com esse cheiro, né, com esse saber. A gente tem uma parte aqui do cérebro que capta todas as emoções, a parte responsável pelas emoções. Então, os cheiros, esses perfumes naturais, né, os óleos essenciais, eles se comunicam com esse nosso sistema límbico e transformam as nossas emoções, nossas sensações. Por isso que muitas vezes tem cheiros que nos levam, né, para um tempo, espaço, assim, umas memórias, né? Eles fixam muito. E aí é uma grande medicina os óleos essenciais, né? Eles trabalham muito partes físicas da gente, coisas assim para nossa pele, para a gente cicatrizar, para problemas digestivos, problemas respiratórios, né? Isso, essa parte física, parte mental e também muito uma parte espiritual, parte mais sutil do nosso corpo, né? E aí é muito lindo que dentro disso, os óleos que são das flores vão trabalhar muito a nossa mente. Os óleos que vêm das raízes trabalham o nosso aterramento. Quando a gente está muito no mundo da lua, assim, o óleo que vem lá da raiz ajuda a gente a voltar para a terra. Assim. É bem interessante, né, entender como a gente. Entender que a gente é árvore também. Né? Vem, amigo. Aí eu queria fazer uma atividade com vocês, propor assim, da gente ir sentindo, eu vou passar um de cada vez, para a gente ter mais ou menos a mesma experiência todo mundo, fazer uma inalação, sentir esse cheiro e só observar o que acontece, para onde vai, se o cheiro desce pela garganta ou se ele quer subir para a cabeça, observar. Não tem nem certo, nem errado, né? Só pra gente ver. Então, vou começar por um aqui. Vou honrar aqui o meu hostess, né? Meu anfitrião. Vou começar pelo lado esquerdo. Pode abrir e cheirar. Vamos passar. E daí, como eu disse, eles estão guardados em minúsculas bolsinhas, esses perfumes, né? Então, pra gente tirar um vidrinho desse, tem 10 ml aqui. Às vezes a gente precisa de mais de 1 kg da planta para extrair esse vidrinho. Algumas plantas, a gente precisa de 10 quilos da planta para tirar um vidrinho desse. As flores, a rosa, por exemplo, a gente precisa de 100 quilos da pétala de rosa para tirar um vidrinho desse. Então, é muito poderoso, né? Tu imagina a gente pegar 1 kg de planta e fazer virar 10 ml. Tá todo o perfume, todo o poder. Então, ele pode ser usado bem pouquinho, uma gotinha disso já tem muito efeito terapêutico. E aí usa-se os perfumes tanto para a gente ficar em silêncio, respirando mesmo, inalando, sentindo o cheiro, quanto pode misturar num óleo para massagear, para dar massagem no corpo. A gente pode medicar o azeite que a gente consome na salada para devagarinho ir tendo essa medicina, né? e diluindo. Pode colocar em todos os cosméticos, assim, sabonete, shampoo. Né? Ele precisa, então, de algum veículo para carregar ele. Nem todos os óleos a gente pode ingerir. Tem os que são tóxicos e até mesmo letais, de tão poderosos que são. O cravo, por exemplo. Tem muitos... uma certa quantidade do óleo do cravo faz matar. Muitos dos óleos têm um grande poder de ser bactericida, fungicida, né? Lembra que eles estão aí nas plantas para defender de fungos, insetos. Então o cravo, por exemplo, é muito bom para o plantio, né? Para a horta, usa-se muito o óleo do cravo. Então ele... Uns que são para repelir e outros que são para atrair, né? Com certeza. Porque tem uns que são para ajudar na polinização, que você tinha dito antes. Né? Mesmo os que atraem, eles atraem aquele bichinho. Ah, eu quero atrair a abelha para vir aqui polinizar. Então, às vezes, para a abelha aquilo é lindo, mas para a formiga ou para uma aranha cortadeira ou para um besouro que está indo cortar, não. Então, repele alguns, mas atrai outros. Esse que vocês estão sentindo é da citronela, vocês reconhecem? Citronela é um ótimo repelente de insetos, né? Então, com esse óleo é muito usado na cosmética para fazer repelentes, né? Põe uma gotinha em óleos, espalha assim, para fazer incensos, velas, né? Vocês já devem ter visto aí. Eu acho que eu perdi o começo, não sei se você falou. Da onde vem essas plantas? Quais plantas são essas plantas? Aqui tem óleos que eu ganhei de amigos que fazem trabalho pelo mundo todo, né? Eu vivo aqui em Caraíva, estou trabalhando com as plantas aromáticas daqui, que é a aroeira, a almêscar, a maria preta, o capim-nagô, que é a aruanda, né? Mas tem tantas outras plantas cheirosas, assim. Aí eu tenho feito cultivo de algumas outras, né? Como a cidreira, assim. Esse daí eu vou deixar vocês adivinhar. Ah. Ai, ai. Não, não acredito. Tá tirando. Fala não. Aqui é a aroeira, por exemplo, já tem uma tradição, né? Os povos aqui apanham aroeira, comercializam aroeira, né? Eu podei os pés que eu tinha em casa, que somou... Enfim, é uma poda, né? Cada vez que a gente vai fazer essa colheita, a gente tem no nosso coração que é uma poda. Então, ela está dando os frutos, a gente vai podar e realmente deixar elas muito saudáveis, né? Porque depois, por exemplo, agora vem o tempo de chuva, elas ganham uma grande força. A almêscar, por exemplo, dá seus frutos, então a gente pode apanhar os frutos. Ela também dá resina, né? A resina eu só colho aqui, já está para fora, mas tem muitas pessoas sábias que sabem tratar ela, fazendo corte, apanha a resina sem prejudicar, né? Então, com a aroeira, por exemplo, eu comprei muitos quilos de aroeira dos pataxós, né? E fizemos o trabalho em casa e aí foi lindo que pudemos distribuir, compartilhar do resultado. Né? Mas quem... Eu trabalho apanhando planta na mata mesmo, extrativismo, né? Vamos colher em florestas mesmo, né? Mata fechada. Mas tem plantas que não tem aqui no Brasil e daí deve se cultivar, né? Por exemplo, a lavanda. Mas eu não faço isso, assim, eu trabalho mais, eu tô bem no início, né, trabalho mais com plantas nativas e colhendo mesmo, né. conheceram esse amigo que passou aí? Você chegou a fazer Desculpa. Você faz com essências? Precisa de equipamento? Precisa de um equipamento que se chama destilador. É uma panela, é como se fosse mesmo uma panela de pressão. Então aqui eu ponho no fogo, né? Imagina que eu ia usar um fogão como aquele que as mulheres fizeram. Põe essa panela, ela tem uma tampa, que é como se fosse uma panela de pressão. Só que daqui sai um cano. Então o vapor vai aquecer, tem água, água e planta aqui dentro. Vai aquecer isso, esse vapor vai carregar o óleo essencial. O óleo essencial, a água ferve a 100 graus. O óleo volatiza a 45, alguns a 70 graus. Então ele sai antes da água. O vapor da água é que empurra ele para cima. Ele não aguenta com o calor, ele sai da, né, sai da planta, sobe. Então vai bater aqui. Aqui ele vai entrar num cano. Esse cano é um tubo que por fora passam três mangueiras de água fria. Então ele sobe quente aqui esse vapor, vai passar aqui num tubinho, só que por fora tem um monte de água fria passando. Então o vapor vai voltar a ser água. Aí aqui assim ele goteja. Aí eu coloco um vidro maravilhoso aqui com uma torneirinha. Deixo a torneirinha fechada. Aí vai caindo a água e o óleo separados. Eles não se juntam, porque o óleo é muito mais volátil do que a água. A água é mais densa do que o óleo. Então, pelo vidro, você vê onde está a água, onde está o óleo. Aí eu vou abrindo essa torneirinha, deixo essa água sair e depois vou colhendo só o óleo. Isso é um processo de destilação. E como eu estava dizendo, é como se a gente tivesse uma panela de pressão e guardasse tudo que sai daqueles furinhos, esperasse esfriar, vai voltar a virar água, né? É um sistema bastante artesanal, né? É uma panela, tem também uma outra panela que eu posso colocar água e aí por isso no fogo o vapor passa para dentro dessa panela e só o vapor sobe. Reconheceu, né? Essa é a citronela. Quem que é essa? Essa é a citronela. Não há outra que seria. Eu não sei qual é. Olha lá, ó. Ah, ele tá aí ainda, né? Tá na roda ainda. Não quero. Tira um olhar. Lógico. É, né? Você, eu conversando com você ontem, você me falou uma coisa importante. É, em questão do. Nossa, o óleo com a separação da água. Porque assim, eu sempre conheci o óleo, ele sempre fica acima da água. Daí você falou que tem óleos que ficam abaixo da água e água em cima. Tem. Então assim, é uma coisa que eu não conheci, né? Eu também não, foi uma surpresa quando eu conheci isso. Foi um trabalho que eu fiz com o cravo. E daí a hora que saía aqui, o óleo ficava tudo embaixo e a água em cima. Aí corri na internet, nos livros, pra ver que onda era essa. E aí tava lá escrito isso, o óleo do cravo, ele é mais denso. Então, tem outros óleos na natureza que são mais densos do que a água. Mistura também, né? Hã? Óleo que se mistura na água também, né? A maioria deles é mais leve. Maioria deles. Mas são tão poucos que eu só consigo lembrar do cravo agora, que é mais denso. Mas acontece sim. Aí a gente faz o contrário, né? Tira primeiro o óleo. Crava que é mais densa. E essa água que passou por aqui, ela é uma água destilada, né? A água que vai cair aqui. É uma água que foi destilada, né? E que ficou namorando com essa planta toda. Então ela também é muito medicinal. Se chama hidrolato esse resultado, essa água que sai. É muito medicinal também, é muito bom para fazer sabão com essa água, né? Que ela foi cozida ali junto com a planta. É bom pra limpar a casa, quando faz da citronela, a gente guarda o hidrolá, sabe? Joga, passa um pano na casa, em cima da mesa pra não vir as mosquinhas, assim, dá pra ir usando, né? Usa pra fazer o hidrolato da canela, a gente guarda pra fazer pasta de dente. O que significa água destilada mesmo? Água destilada é uma água que foi, partiu da terra, foi levada ao céu pelo calor e condensada de novo e volta à terra. Tipo água de chuva. A água da chuva é uma água destilada. A água destilada, ela agarra muito bem minerais. Então tem, já ouvi muito gente que tem pedra no rim, né? Que são minerais, né? Cálculos assim. Faz uso de água de chuva, porque a água de chuva faz absorver muitos minerais. Por isso que também não é bom da gente beber, porque vai levar todos os nossos sais embora. A gente vai perder força, né? Saúde. Pode morrer afogado. É, mas quando a gente quer retirar um mineral de alguma coisa, a gente usa essa água destilada para absorver. Então usa em alguns processos. Às vezes também bidestila, para ela ficar mais forte ainda. Destila duas vezes a água, a mesma água. Nossa, que onda, Ufi. Nunca pensava que você era assim. Te conhecia de outra forma. Ó, você vai ser cuidado. Não, nossa, velho. Que... Estranho, não vou acertar. Não, nunca vou acertar isso aí. Não é? Nem tá parece, né? Que coisa estranha que ficou, né? É engraçado que como é concentrado, é diferente do cheiro que a gente exatamente conhece quando faz um chá. Quando ele não puro é outra coisa, né? É outra onda. É. Mas aquela onda que você mandou sem já chegou aqui, tá ali, né? Tá. Eu vou dizer, eu quero só chegar nessa companheira aqui. Que eles já tudo sabem, né? Ah, oh, que interessante isso aqui. Esse aqui é bom. Esse é bom, chega, passou a vontade. Chegou assim. É, nossa, não, que isso. Ficou bem ali na cabeça. Né? Chega a ver o sabor na boca. Olha, café. Café na boca, né? Eu não gosto de café, não bebo a boca. Claro, não. Já encheu minha boca, velho. Ah, igual em perfumaria, né? Que a gente faz. Em perfumaria às vezes tem isso, né? Eu não sei porque que ele é usado pra isso. O meu, por exemplo, não neutraliza, não acho. Mas deve ter essa função, né? O óleo essencial pode beber? Não. É, pode ser. Eu pensei a mesma coisa. Alguns podem sim ser ingeridos, porque muitos deles são muito bons, por exemplo, para circulação, para problemas digestivos. Então tem uma dosagem, né, um jeito de tomar, assim. Alguns são perigosos, mas tem uns que pode. Acho que eu passei um aí, um cítrico. Tangerina. Ele é maravilhoso, tu faz um suco assim na jarra, põe uma gotinha na jarra, espera um pouquinho, daqui a pouco tá todo ele gostoso. Tem uns que pode sim. Mas aí é isso, sabe? É uma gota pra um litro, né? É bem pouquinho. É. para aromatizar azeite, por exemplo, né, através do azeite pode. Aí você também vai usar uma diluição de menos de 0,5% do volume. Então é bem sutil. Esse daqui é a almesca. É uma poderosa aqui. É a gêmeas, né? Vocês podem contar a história da almesca? A história da almesca? Ela tá um pouco tempo fora da lá. Não, fora. Fora do cronograma agora. Vocês usam pra que ela aqui? A almesca. A almesca aqui a gente usa ela. Incenso, sabe? Isso aqui é muito melhor. Usar na água também. Na água, a gente põe na água também. Pra ficar bem. Massagem. Usa mais pra um incenso. Eu já pensei no nome. E quando faz esse incenso, tem qual o propósito? Oi, tá dizendo? O incenso, tá? Um capim de aruana, a gente faz ele em época de nossos rituais, sabe? A gente pega uma vasilha grande, com bastante brasa, e põe a mesca com um capim de aruana e aí passa, põe aqui no meio. Eu gosto do cheiro de mesca. Aí a fumaça, todo mundo toma aquele cheiro, todo mundo fica. É de chocolate. É um negocinho. É, né? Porque ele lá tá queimando ali aquele momento ali. Mas é uma energia assim, que você sente também com aquele, com o incenso da mesca, um cheiro muito bom também. Um de dois. A mesca com um capim de aruanda. Um pouquinho de alecrim. Com certeza hoje vai ter hoje um ritual, vai ter um esfumador, esfumador, né? Faz o esfumador com a mesca e a aruanda, que a gente. É época do ritual. Toda hora é um cheiro diferente, eu não aguento mais. É, mano, o Nossa, isso é diferente. É, tem uma intenção de purificar, né? Quando vocês dançam incensada com a mesca, com a aruanda. É uma coisa meio pra limpar, né? Meio isso, né? Cheiro de coisa que limpa banheiro, alguma coisa assim, não? É, bem isso mesmo, ó lá, lavanda. É, lavagem. É, isso mesmo. É. É, ela é muito boa pra limpeza. Essa dor de cabeça também, né? É que a gente tava desenhando o mapa, né? Cheiro de fruta que eu não conheço. É muito estranho isso aqui. É, esse é diferentezão, né? E tem uns que não pode nem passar direto na pele e queima a pele. Tem. O de canela, por exemplo. Eu fiz um trabalho com a canela e fui colocar duas gotinhas assim pra ficar cheiroso. Daqui a pouco começou a queimar, fui lavei, nada queimava lá. No dia seguinte dava duas bolas assim, carne viva, horroroso. Vermelho, saltado, assim. Os que estão aqui são calminhos, eu tô vendo vocês passando, tô tranquila aqui. Tá ardendo aqui, ó. É da mesa. É da mesa. É da mesa. A gente observa assim, né, a menta, quando você planta ela, ela vai indo, né, menta? Vai a menta, né? Ela anda assim, né? Aí Aí eles observam muito o comportamento da planta na natureza para entender como nós homens podemos nos interagir com ela. Então, tem uns saberes lá do Antigo Egito, assim, dos alquimistas, que eles observavam a planta como um indivíduo mesmo para entender como essa interação podia ser feita. Então, eles até dão assinatura planetária para as plantas, igual a gente tem mapa astral. É como se as plantas também tivessem mais forças de um planeta, mais forças de outro, né? A menta, por exemplo, essa força dela, assim, de se esparramar, ela tem muito a coisa de Júpiter, do jovem, né, que sai, que vai. E aí é engraçado ver o comportamento do óleo, como ele é fujão também. Tu abre, ele já quer sair, assim. A citronela também tem essa característica, ela já quer voar, quer sair. Tem uns óleos que vêm da raiz, uns óleos que tem outros arquétipos, assim, que eles são mais densos. Eu vou passar um aqui que vem de raiz, que ele é viscoso, sabe? Não é tão fluido assim. Tem até a cor diferente, mais escura, mais... Vixe. E aí eles, né, usam pra tratar... Então eles observam assim, a aroeira. Aroeira é de Vênus, é do feminino, é do amor. E a aroeira, ela é muito usada para tratar mulheres, né, amiga? Faz o banho, né? Toma o chá dentro da casca, né? Na hora que chega, gente.